Você está ouvindo o Paranerdia, um podcast para nerds. Saudações mentirosas, queridos ouvintes, aqui é Alexandre Nerdmaster e este é o 141º episódio do Paranerdia, um podcast para nerds. E parece mentira, mas não é, estamos no dia 1º de abril, espero que o editor tenha mandado essa porra desse episódio a tempo, e para gravarmos esse episódio especial sobre mentirosos famosos, e como vocês já ouviram essa risada histérica ao fundo, estamos aqui com o editor do Paranerdia na conversa, eu sou o Jorge Farifalcon do Animesfere. Fala, meu filhinho. Olha, seria legal se eu tivesse um pai que nem você, mas não, deixa pra lá. Somente que eu não tenho idade pra ser teu pai, né, seu cretino? É, por favor, né? Mas vamos lá, além deste maravilhoso e notável editor de podcasts, temos também duas queridas, lindas, cheirosas meninas, moçoilas, senhoras, que afinal de contas, gravar podcast só com macho é uma desgraça, o Animesfere que eu diga. Né? Né? Que temos aqui a minha Joaninha querida do coração, Madame Dona Ana Lúcia Littier. Fala, minha flor. Olá, aqui é a Ana Lúcia, Joaninha Trecker, e eu já não sei mais se eu sou uma loroteira. Estou me perdendo aqui. Nada. Você é uma das pessoas mais verdadeiras que eu conheço na podosfera mundial. Não vem com essa, não. E também uma outra menina que não sabe mentir direito, Madame Dona Sir Sarah do Manga Q. Fala, filhota. Não se esqueça que Sir Sarah agora também faz parte do Animesphere. Pode seguir, Sir Sarah. Tá bom, Sir Sarah. Agora fala você, tá, Sir Sarah? Oi, não deixa gente! Não deixa a outra Sir Sarah te interromper, não, tá, Sir Sarah? Muito obrigado, Sir Sarah. Oi, gente, tudo bem? Estou aqui. Vocês estão me ouvindo em todos os cantos possíveis da podosfera atualmente. É. Menos no Banga Q, né? O único canto em que ela não é ouvida. Então, estamos dando um jeito nisso, não é mesmo? Eu vou dar uma porrada no colo se qualquer dia desse. Mas vamos lá. Voltamos daqui a pouquinho para falarmos a respeito de mentirosos famosos depois dos recadinhos. Vamos lá. Muito bem, vamos agora a alguns recadinhos. O primeiro deles, nossos métodos de contato. Você pode nos mandar e-mails por paranerdia@paranerdia.com.br. Recebemos muitos e-mails esse mês. Eu estou realmente muito feliz com vocês, meus ouvintes. Pode-se também fazer comentários nos posts do episódio. Também pode ser feito contato via Twitter, pelo @paranerdia. Ou na página do Facebook, em facebook.com/paranerdia. Para vocês que querem nos ajudar, pode ser tanto financeiramente, quanto apenas uma simples colaboração contra compartilhamento dos nossos episódios. Se você quiser colaborar financeiramente, temos nossas campanhas, tanto no Apoia-se quanto no PicPay. Pode ir em apoia.se/paranerdia. Ou picpay.me/paranerdia. Qualquer colaboração a partir de R$1 já dá a vocês, ouvintes, diversos prêmios, diversas recompensas aqui no Paranerdia. Outra coisa também, você já foi até o nosso canal do YouTube? É youtube.com/paranerdiatv. Chega lá, nos dê uns joinhas lá nos nossos vídeos. Ultimamente eu não tenho feito muitos vídeos do tipo as nerdices do Nerdmaster, porque recentemente eu fui assaltado, me levaram o celular com o qual eu fazia esses vídeos, então ultimamente os vídeos só estão sendo feitos do tipo gravações do Paranerdia, mas se você quiser tomar um spoiler de qual o tema dos próximos Paranerdias e para alternativos, dá uma chegada lá no YouTube, as gravações acontecem em diversos dias da semana, variados, não tem datas fixas, então dá sempre uma olhada lá no canal do YouTube que vocês podem se divertir com as gravações brutas dos nossos programas. Também estamos no Spotify. Se você gosta deste aplicativo de ouvir musiquinhas, você também pode ir na aba lá dos podcasts, dar uma procurada por Paranerd e assina por lá também. Tá tudo tranquilo, não tem problema nenhum. Bom, é isso, recados dados. Fique agora com o nosso episódio. Vamos lá. Porque, Luke, eu sou seu pai. Ei, Luke, eu sou seu pai. Estamos de volta. Bom, negócio é o seguinte: 1º de abril, dia da mentira, e estamos aqui neste conjunto de quatro pessoas adoráveis para falarmos a respeito de nossos mentirosos favoritos da cultura pop, do mundo cultural em geral. Estamos com uma listinha aqui bem bacana, cada um escolheu três cidadãos que representam bem esta classe maravilhosa dos mentirosos, e eu vou começar com Madame Dona Ana Lúcia Letier. Por favor, diga-nos o seu primeiro mentiroso famoso. Olha, o meu mentiroso não é a equipe Rocket, tá? Mas é um mentiroso em dose dupla. Ô, louco. Eu vou falar sobre a banda Milli Vanilli. Não sei se é chamar, isso. Não, peraí. Chamar Milli Vanilli de banda já é uma mentira para começo de conversa, né? Solo e banda. Pode ser dupla. Eles mal e porcamente eram uma dupla. Daddy Hall John Notes para mim é uma dupla. Não importa que seja dupla. Acabou. É banda e tá tudo bem. Mas é, aí sou eu que sou meio maluca. Tá? Só aí vocês ignorem. O que vale a pena dizer é que, assim, para essa juventude, eu falo juventude, gente que nasceu nos anos 90 para cá, vocês talvez nem tenham ideia de quem são Milli Vanilli. Então, um pequeno resuminho. Milli Vanilli era uma banda, uma dupla, muito estilosa, bonitões de tudo, sabe? Cheio das manhas nas danças, cheio das coreografias. Eles tinham uma presença de palco incrível. E tanto fizeram sucesso na Swisttech que ganharam um Grammy em 1990, de melhor artista estreante, né? Artista revelação. Era um fuzuê, todo mundo falava na banda, eles eram. As meninas suspiravam, os caras queriam ter as tranças do. Se não me engano, era o Fabrice, que era não eram dreads, não, eram tranças mesmo, o cabelo dele era todo trançadinho. Era um ó do Borogodó, todo mundo amava, adorava, queria ser igual. Aí por que eles são mentirosos? Porque não demorou muito para que os cantores efetivos, quem realmente eram os donos das vozes dos artistas, se manifestassem e dizer: ó, moleque aí, eles não cantam nada. Eles são bonitão. Aí não é, não é, eles são apenas a imagem, eles estão no link sync eterno, eles não sabem cantar coisa nenhuma. Teve show onde a fita embolou e ficava ali como se fosse um rapper só no e os dois parados, sem saber o que fazer. E como começou a ficar muito na cara, a bomba acabou realmente explodindo. E era um golpe publicitário. O sujeito tinha, né, o produtor tinha pessoas que tinham voz muito legal, tinham um swing muito bom, mas a aparência não era, estava longe de ser aquilo que eles consideravam comercial. Do outro lado, eles tinham esses dois rapazes que estavam tentando a vida artística, mas que se dariam muito bem como modelos fotográficos e não como cantores. O cara achou, o produtor achou, vou juntar a fome com a vontade de comer e vou lançar como se fosse um pacote só. Quando a verdade estourou, meu... Já era. Creme, né? Creme já era. E... Nossa. A coisa afundou de um jeito que hoje em dia até, pra quem é um pouco mais velho, se ouvir Mini Vanille, vai imediatamente pensar em lorota, falsidade. Com certeza. Pra quem tá querendo entender mais ou menos como é que é essa história, dona Madame Dona Ana Lúcia, aqui tá uma que vai não me deixar mentir sozinho, que isso ficou tão arraigado no, na cultura pop que até mesmo My Little Pony teve um episódio lá, Milli Vanilli, que se chamava Filli Vanilli. Tu lembra muito, desse episódio? Como é que fala? Que a Fluttershy... A Fluttershy ficou com aquela voz de taquara rachada, né, da planta da brincadeira. Aí ela dublava atrás do palco, enquanto que o Big Macintosh fazia lip sync dela. Mas olha, essa daí é uma mentira. Porque hoje em dia a gente sabe, tem muito músico aí que, na verdade, cantores, cantoras, cujas vozes passam por tratamento, né, os autotunes da vida, tudo bem, eles não vão conseguir cantar ao vivo aquilo que eles conseguem fazer em gravação. Ó, muito maldosamente, eu já ouvi até um comentário, era específico sobre Bohemian Rhapsody, né, porque a gravação foi feita voz em cima de voz, em cima de voz, em cima de voz, até a fita ficar quase transparente, que é humanamente impossível aquilo ser reproduzido ao vivo. Você consegue não, fazer? Não, mas Bohemian Rhapsody não é pra ser cantado ao vivo. O próprio Queen, na hora que botava Bohemian Rhapsody num show, era no telão. Nunca foi cantado ao vivo, porque não é pra ser cantado na verdade, ao vivo. Na verdade, correção. Bohemian Rhapsody, até a entrada do que a gente considera como refrão, era ao vivo ainda. Agora, quando entrava aquele show de orquestra e sinfonia e ópera no meio, aí sim eles colocavam o clipe, porque não, próprio... quando entrava, minha filha, quando entra a parte do metal, não dá, né? Agora a parte, tipo, o próprio Fred Mercury falava, Bohemian Rhapsody era inconcebível de fazer em ela totalmente ao vivo, não tinha como. Tanto é assim que quando você vê programas tipo America Got Talent ou The Voice ou qualquer outra putaria dessa, ninguém canta Bohemian Rhapsody inteira. Eles pegam um trecho, eles escolhem aquele trecho que a pessoa mais sabe cantar e canta só aquele trecho, olha lá. Não, teve até uns guri que tentou fazer aquela parte, chegava na parte do refrão e ainda tentava fazer toda, só que, né, não dá. Não dá. É complicado. É complicado. É uma musiquinha complicada. Agora, uma banda que eu confesso que deixava bem na cara e que inclusive falava que não gostava de fazer turnê ao vivo, só que fazia por conta de pedidos, era o ABBA. Porque o próprio Ben e o Bjorn, que são os dois caras do ABBA, eles são muito perfeccionistas. E eles viravam e falavam, não dá pra fazer. Não vai ficar como a gente quer, não vai ficar como vocês ouvem álbum. Mas vamos fazer? Vamos fazer. Ficava bom? Ficava bom. Eu sou acusada de falar que ficava bom. Só que não era a mesma coisa. Ainda mais pro jogo de vozes que eles ainda me enfiavam com a Agneta e a Frida, que são as duas mulheres. Aí, mas podia ser pior, podia ser Eitim. Não faça barra, não. eu tento esquecer. É uma banda pop que tentou emular as músicas do ABBA, só que muito ruim, cara. Não, muito... Cara, o ABBA deu autorização pra ele sair aquela desgraça. Era quem disse que o ABBA deixou futuramente? Cara, com muito custo a Madonna conseguiu pegar o sample de Gimme Gimme Gimme. Porque era Madonna. É, porque era Madonna, né? Aí outra história, né? Mas vamos lá, senhora, vamos aproveitar que a senhora está se manifestando esse seu amor e ódio pela música. E, por favor, conte-nos seu primeiro mentiroso famoso. Ok, o meu primeiro mentiroso famoso é Barney Stinson, de How I Met Your Mother. Wait a minute, it's Legend, wait a minute. Terry, challenge accepted. Então, pra quem não conhece, How I Met Your Mother é um... Adoro esse cara. É uma sitcom que hoje em dia tem uma tretinha que o pessoal fala, ah, é melhor que Friends, ah, não é melhor que Friends. Tem seus méritos. Não, peraí, deixa eu dar um minutinho só. Sabe? Desculpa eu me interromper na sua eloquente falada, mas deixa eu só falar uma coisa. Pessoa que compara o Friends com o How I Met Your Mother, eu gostaria, assim, sinceramente, eu sei, hoje é dia da mentira, mas eu quero mandar sinceramente que vocês vão tomar no meio do olho do cu. Yeah! Não compara, caralho! É a mesma coisa tu querer comparar Trapalhões e Chaves, cara. Não é pra comparar, é só pra curtir. Vive a vida. Olha, e para, filha da puta, caralho. Você quer fazer, eu fazer uma comparação pior? Eu já vi gente comparando Trapalhões e os Três Patetas. É. Beleza, né? Pô, olha o grau que eu já vi na minha vida. E olha que eu tenho pouca vivência do que os que estão aqui. Né? Mas então, o Barney. Fale de Barney Stinson. Por que Barney Stinson é um mentiroso? Se ele é um cidadão assim tão bem apessoado, tão bem alinhado, que se veste tão bem, então, como ele pode ser mentiroso? Aí que está o segredo dele. Ele tem a lábia, ele tem a manha, ele tem o jeito. Só que ele não tem nada. Ele não tem nada do que dizer. Ele simplesmente vive na base de, vamos dizer, o golpe da fala, porque tudo que ele tem, ele vai usando o nome de pessoas, ou meio que se vingando de pessoas pra ter aquilo tudo. Tanto que é descrito no episódio que nem o pai dele ele conhece, e quando ele vem a ter contato com o pai dele, tipo, ele tem aquele choque, porque o pai abandonou ele e a mãe quando ele era pequeno. E tudo que ele não teve, o pai dele deu pro novo filho que teve nesse novo casamento. E o Barney não tem nada. Ele só tem o que ele finge ter e as coisas que ele consegue com os pequenos golpes dele. Calma isso... lá, Sr. Sara. Barney, olha... ele tem uma coisa que é própria dele e que ninguém tira. Lá vem. Aliás, são duas coisas. A primeira é uma lábia gigantesca, porque ele consegue o que ele quiser por conta disso. E segundo, ele tem aquele livro lá que ele escreveu. Sim. Não, mas o livro vem com o tempo e tudo. Não, tem outra coisa, peraí, não. Vocês têm que. Você mesmo vai ter que confessar isso, Sara. Ele tem sim uma coisa que é só dele. Ele até divide com os amigos, mas é dele, que é o Bro Code. Opa! Almighty Five. Eu não lembro agora o que é o Bro Code, gente. Misericórdia. Bro Code é simplesmente o código de conduta entre os bros, entre os amigos. Ah, sim, o Bro Code. Nossa, eu entendi. Nossa, outra coisa. Eu entendi como uma comida. Nossa. E é lógico que as melhores coisas que tem na vida quando o assunto é Barney Stinson são os slap givings, né? É. A ação de graças com tapa na cara. Não, ele... Cara, quando o Barney tem a chance de fazer nada ser a mentira, ele acaba fazendo sem querer. Ou ele fica com tanto medo de mostrar a verdade que ele tem problemas quanto a isso. Ele já perdeu, tipo, grandes amores da vida dele durante a série por conta de quando ele decide mostrar o que ele realmente é, ele fica com medo. Oh, com certeza. E venhamos e convenhamos que o Patrick Harrison, né? Qual é o nome do cara todo... É Neil Patrick Harris. Isso, Neil. Só faltou o Neil na minha cabeça. Mas, pô, o Neil Patrick Harris é um puta de um ator, cara. É uma criatura carismática até a estampa, né? Puta que me pariu. Cara, não digo que é o melhor daquela série, porque a química dos cinco é sensacional. Então, sim. Não vou dizer que ele é o melhor, porque ali não dá pra escolher um melhor. Eu acho que eles não funcionariam sozinhos. Tem que ser os cinco ali juntos pra fazer o caldo. Isso, pro caldo ficar gostoso. Não é uma coisa de um personagem só. Com certeza. Sobre How I Met Your Mother, eu só tenho uma coisa a dizer. Ah, Kobe Smulders. E tipo, cara. Ah, Jorge, e outra, que... o personagem dele é tão bom. O personagem dele é tão bom que na época, que quando começou, muita gente desinformada achava que ele era super hétero, porque o Barney é super hétero. Não, gente, ele é um homem muito bem casado com um outro homem. O Barney... Não. Ele é um lindo. Não. O Barney é hétero. Eu diria não, o Barney é hétero. O Barney é pansexual, que eu nem sei. Ele pode até ele não gostar de as outras frutas também. Agora, óbvio que o Neil Patrick é gay. Isso aí todo mundo sabe. Isso aí não é novidade. Não, eu falo pra muita gente desinformada, o que eu não duvido que exista, mas... Ok, muito bem então. Seu Jorge, manda ali seu mentiroso. Os mentirosos esses escolhidos, muito bem escolhidos, inclusive. Eu gostei de suas escolhas, foram muito boas, inclusive. Muito obrigado. O que acontece? Eu vou começar com nível de mentiras e também com nível de hilaridade. Vocês vão entender quando eu começar a falar. Agora, o primeiro que eu trago é o Sr. Light Yagami, de Death Note. Nossa. Eu ia começar com esse. Nossa, começou no nível bom. Calma que só melhora. Primeiro de tudo, o Sr. Light Yagami, ele, quando encontrou o Death Note... Ele era muito inteligente. Ele tinha uma facilidade para tirar notas altas, sempre gabaritava tudo. Só que aí ele encontrou o Shinigami, Ryuki. Ah, vamos deixar um negócio claro antes de mais nada. Desculpa eu interromper, mas é que isso aqui é necessário se deixar bem claro. Estamos falando do anime, não daquela merda feita em live action pela Netflix. For God's sake, muito obrigado. Estamos falando de Light Yagami, não de Light Turner. Tá? Ah, muito sim, obrigado. Só pra constar, o live action japonês é muito melhor. Continua. Muito. Obrigado pelas citações, vocês dois. Bom, o que acontece? A partir do momento que ele pega o Death Note, conhece o Ryuki, ele tem uma daquelas síndromes de mania de grandeza, tipo, eu sou o Deus que vai limpar o mundo da escória. A pergunta é, ele tá errado? Ele não tá errado. Ele é aquele tipo de vilão. Você quer odiar os vilões, tá lá o Light Yagami pra fazer você ficar em dúvida. Não é? É. Sinceramente, com o Death Note, meu querido, a gente só pode fazer uma dessas duas coisas. Ou mata todos os filhos da puta, ou vira um mercenário de aluguel. Só tem uma dessas duas alternativas. É. Pois é. E o foda que ele escala. O Light Yagami era toda uma escalagem até ele pirar de vez. Inclusive, tem um live action japonês de Death Note que mostra a vertente de o que seria um serial killer com a mão no Death Note. Sim. Mas voltando ao fato de ele provar ser um mentiroso e daqueles com M maiúsculo, é que ele sempre tá no tipo, ele tá matando os caras e todo o resto. O embate dele com o L, as mentiras que ele prega no pai, na mãe, na sociedade onde ele vive, pra poder esconder que ele é o Kira, assim, são nível top do top. Já vocês prestaram atenção nisso? Pois é, ele tem a capacidade de mentir, às vezes até pro próprio Shinigami. Sim, Ryuki, quando caía a ficha nele, ele ficava assim, porra. Ele falava, caralho, até a mim tu enganou, filho da puta. Mas é. Mas como é que fala? A inteligência dele foi o que fudeu ele. Se ele não tivesse sido tão baixo como ele chegou a ser, teria ido muito longe. Eu acho que não é o caso de inteligência, eu acho que é mais o caso de arrogância, cara. Se ele não fosse tão arrogante, ele não teria se dado mal. Tanto é assim, eu não sei se vocês concordam comigo, quando eu vou assistir o anime do Death Note, eu paro no episódio que morreu o L, que pra mim é alicador, mas não tem mais graça depois daquilo. Sinceramente, depois daquilo... Aquilo ali, pra mim, eu considero forçação de barra da Shonen Jump, porque a série tava muito boa na época. Ah, morreu? Faz aí dois herdeiros, vai, simbora. É, bota aquela porra daquele Nier, né? Que é aquela porra daquele molequinho que ainda consegue ser mais autista que a porra do L. Era Nhé na época já. Eu lembro quando eu li a primeira vez, eu fiquei muito tipo assim, tá, já deu, acabou. Já deu. Obrigado pelos peixes, tchau e benção. Né? Está muito bom, podia parar aqui, mas não parou ali. E aí, uma nota pra dona Netflix, não vamos falar só mal dela, né? A dublagem do Death Note em português na Netflix é sensacional. Incrível. Uma maravilhosa, cara. Muito bem feita. Palmas pra isso. Pra isso, por favor, Jorge. Sou que é o editor. Cira palmas virtuais. Isso, pelo menos, ela merece. Mas vamos lá. Então tá, vamos agora ao meu mentiroso. Eu também vou usar um grau de escala de mentiriosidade, tal qual o Jorge. Eu entendi o teu grau de mentiriosidade, eu já sei até qual é a ordem dos teus outros dois, tá? Eu já entendi, tá? Mas tudo bem. Eu só quero saber. Não, o que é óbvio é, eu só quero ver se eu acertei a ordem. Que, na minha opinião, o mais mentiroso é um. Talvez seja o da sua, não. Mas vamos lá. A gente discute depois que a gente fala os outros teus dois. O meu primeiro mentiroso só pode ser considerado um mentiroso se por alguns tipos de pessoas, depende dos mais dos teólogos da conspiração. Porque, como meu primeiro mentiroso, eu quero colocar o filho de uma puta do mestre dos magos da caverna do dragão. Agora você me pergunta, ouvinte, mas por que Nerd Master, que o mestre dos magos, pode ser considerado mentiroso? Bom, vamos lá. Se você partir da premissa básica que o mestre dos magos sabia de tudo o que estava acontecendo naquela caralha daquele mundo, então ele não contar para os moleques o que estava acontecendo na verdade já torna ele um mentiroso. Isso está dentro do cânone do desenho. Isto não é invenção, isto não é teoria de fanfic, nem o caralho a quatro. Tá? Isso tá na própria porra. A história dele não contar que o Vingador era filho dele, que a culpa de toda a merda que tá acontecendo naquela terra é dele. Então, isso não é invencionice de fanfic. Isso é dentro do cânone da porra do desenho. E se vocês já tiveram acesso ao episódio perdido, né, ao roteiro do episódio perdido do Caverna do Dragão, da versão, a versão oficial, né, aquela da chave que destranca o caixão onde estava o corpo verdadeiro do Vingador e o caralho é quatro, spoiler se tu nunca ouviu isso, foda-se, que ali tu já vê o nível da filha da putagem do mestre dos magos, entendeu? Que o cara é um mentiroso a dar com o pau, né? Ok. Se você partir para a área dos fanfics, que eu sei, não é um ambiente saudável. Depende, tem locais que são saudáveis. Fale por você. Não, dos fanfics de Caverna do Dragão, não. Os fanfics de Caverna do Dragão não é uma área saudável de se conviver, tá? Desculpa aí. Tem que concordar. Agora você eu não estou falando do... Olha só, não estou falando dos fanfics em geral, minha flor. Eu estou falando especificamente aquele reduto maligno da alma humana chamado os fanfics de Caverna do Dragão. É porque você está falando com fanfiqueiro de plantão, desculpa. Tá, eu sei, mas você nunca fez fanfic de Caverna do Dragão, né? Ainda. Continue no lado da luz, por favor. Aí você vê algumas ideias, alguns conceitos que no mínimo, no mínimo, no mínimo, são bizarros, né? Um dos mais aceitos na comunidade é aquela putaria de que, na verdade, o Vingador é um anjo que está tentando salvar as crianças e que o Mestre dos Magos é o diabo e o Uni é a porra de um diabrete que está tentando, vamos dizer, torturar as crianças, porque eles, na verdade, morreram na porra do parque de diversões e aquilo ali era o inferno. Cara, não! Eles aproveitaram essa ideia, a série chama-se The Good Place. É bom! Sim. Sim. Eu amo aquela... A Eleonora é uma linda. Ah, uma salva de palmas, dona, por favor, Jorge, uma salva de palmas virtuais pra dona Ana e palmas Lúcia, reais pra ela também. Porra, foi um aproveitamento de uma fanfic de Caverna do Dragão, The Good Place. E eu recomendo, ouvinte, vá ver The Good Place, Netflix. Por favor, veja, também recomendo. Muito bom Netflix mesmo. Netflix patrocina nós. É, paga nós, Netflix, é ruim, eles nunca vão ver isso. O que vocês acham? Vocês acham o Mestre dos Magos um grandíssimo filho da puta ou eu tô exagerando, dona Ana? Não, tá indo bem. Vai lá, dona Ana. Acho que ele segue aquela linha, assim, dos... mestres baixinhos que falam as coisas de um jeito que quem tá em volta nunca entende. Ou seja, ele é da mesma escola do mestre Yoda, sabe? Não, eu diria mais mal do mestre Yoda, por favor. Eu não diria isso, não. Eu diria, na verdade, que ele faz a linha de mestre de RPG que não quer que os players saibam das coisas antes da hora. Melhor. Afinal de contas, Caverna do Dragão é um RPG, né? O Dungeons and Dragons, por favor, tá? Sim, sim. Como boa jogadora de RPG, a gente sabe que muitas vezes o mestre é obrigado a ocultar as coisas dos jogadores, porque senão vai dar muito na cara e o Ladino fala, ah, mas é só detonar todas as armadilhas? Peraí que eu já tô fazendo isso. Porque sabe como é que é a premissa básica de um jogo de RPG, e o ouvinte que quiser saber como é isso, basta ver a nossa jogatina de RPG que está no nosso canal do YouTube, chamado A Confraria dos Salafrários. Em breve, o segundo episódio, já vai ser gravado em breve, né? Que o princípio do mestre é sacanear os jogadores e o princípio dos jogadores é foder com a história do mestre. Essa é a rodada básica de uma jogada de RPG, né? Todo mundo sim, sabe. Eu sofro muito isso com a minha mesa de RPG de vampiro. Jesus Cristo é o Senhor. Meu problema na mesa... Parte de mim fica feliz, a outra parte de mim fica... Pelo amor de Deus, para! Hashtag mestre de tormenta, só digo isso. Hashtag eu só tenho dados amaldiçoados. Ok, tá bom. Vamos para a segunda rodada. Eu vou rolar um D20 aqui, vai sair o erro crítico. Ui. Tá bom, vamos lá. Vamos seguir para uma segunda rodada. Dona Ana, de novo, minha flor, traga agora seu segundo mentiroso. Olha, quando a gente estava pensando na lista de possíveis mentirosos, né, para incluir, esse nome se destacou com força para mim. Se bem que a palavra que me vem à mente dele não é tanto mentira, é ardil. Ele é ardiloso, ele é astucioso. Então, é uma criatura tão ardilosa que ele é capaz de dar um nó no rabo do capeta, literalmente. É só o capeta bobear que ele vai deixar o próprio rabo ser enroldilhado, vai por mim. Eu estou falando de John Constantine. Deixa eu falar uma coisa, dona Ana. É o John Constantine dos quadrinhos ou é o John Constantine Keanu Reeves? Tem mais vezes. Ultimamente, você sabe, né? Mas o Constantine do qual eu estou falando é o dos quadrinhos. É aquele que nós, no Brasil, vamos chamar assim de Constantine, porque foi assim que a gente aprendeu a ler, assim que a gente seguiu adiante, até a hora que alguém vai, faz uma leitura e ele mesmo diz que o nome dele é Constantine. Sorry, Aí quem? É Constantine de cu é rolo, é Constantine mesmo, vá. Nossa, se Constantine fuder. Constantine é muito feio. Constantine não, não, cara, Constantine não, vá pra puta que pariu Constantine. Que o cara é muito feio. Pra me explicar de onde vem esse Constantine, juro. Ah, juro. Da puta que pariu, literalmente da puta que o pariu. Literalmente. Tirando o sexo dos anjos, né? Eu queria saber o porquê que o Constantine é tratado como mentiroso ou ardiloso, como disse a nossa querida Joaninha. Amor, posso dar um exemplo? Eu sei que você queria que a Joaninha falasse isso, mas eu posso te dar um exemplo de por que o Constantine é um mentiroso? Por favor. Tu não é qualquer cidadão que faz o capeta beber água santa dizendo que é beber, que é cerveja. Uia. O Constantine, numa certa feita, que aliás é uma das séries de quadrinhos mais maravilhosa dele, que era a Pecados, alguma coisa, assim, eu não lembro o nome da porra essa falta que faz o Matheus nessa hora, mas tudo bem. Que aí ele tá morrendo de câncer, começa a visitar alguns amigos do tipo um tour do Adeus, tal e coisa, aí ele visita um padre. O padre pega um poço de água benta e ele faz um berebecanta cabanda lá no negócio e ele transforma em cerveja. As berreiras barraras. É, ele faz lá e se transforma em cerveja. Aí, só que esse padre tinha pacto com o capeta. Aí como o padre também já estava morrendo de cirrose, por que será, né? Porque ele estava morrendo de cirrose. O capeta veio atrás da alma do padre, chegou e aí... Ah, Constantine, como é que foi? Constantine é o caralho, você é Constantine, né? Isso aí, e aí, tudo bom? Como é que você tá? Tudo bem? Vai, hoje eu não tô afim de você, não. Eu venho aqui atrás da alma do padre. Aí o Constantine, porra, cara, tudo bem, você veio atrás da alma do padre, deixa pra lá, trabalho é teu, fica à vontade, mas que tal um beer night aqui? Vamos fazer aqui um saúde aqui, um brinde aqui, a morte do padre, tal coisa. É a cerveja da melhor qualidade, ele fez cerveja mágica, ó, da melhor qualidade. Ah, é cerveja mágica? Caralho, que sensacional, então tava lá. Que legal, nunca vi. Né? Vou tomar caneca aqui dessa cerveja mágica, o capeta. Caralho, essa cerveja tá boa mesmo, hein? Como é que ele fez isso? Simples, era água benta transformada. O Constantine dá uma bicuda na mesa do ritual que eu tava fazendo essa cerveja ser cerveja e a porra virar água benta dentro do corpo do capeta. Isso daí eu chamo de atrair até o próprio capeta. Esse cara. Então, tá aprovado de por que ele é mentiroso. Cara, às vezes, eu juro pra vocês, às vezes eu vejo o Constantino, eu olho pro capeta e eu fico com dó, levemente, do capeta. Ele pega muito pesado, cara. O Constantino é tão cretino, é tão filho numa égua, é tão desavergonhado da vida dele, que ele chama Lúcifer de Lu. Ô, tia Lu, ô, carta Lu, vem cá. É o Lu. Fala, Lu! E aí, Lu? Como é que você tá, meu amor? Intimidade é uma merda. Cara, o capeta deve olhar assim e falar assim, quando que eu te dei essa liberdade? Quando eu te zoei pela décima vez. Não, o sacanagem é o Lúcifer, que no final dessa saga do câncer pulmonar do Constantine, o Lúcifer veio atrás da alma do cara, mas ele foi tão filha da puta, mas tão filha da puta, que ele prometeu a alma dele pra quatro demônios diferentes, e os quatro vieram E diga-se de passagem, esse arco foi o que serviu de inspiração para o filme com o Keanu Reeves, né? Sim. Apesar de que o final do filme do Keanu Reeves foi uma merda, né? Que não tinha nada a ver com o restante de anos 2000, início dos anos 2000, filmes, todo mundo considera bom porque foi daquela época. Eu gosto, mas hoje em dia com esse original. Sara, me desculpe, mas eu vou escopeta, fazer um trocadalho. Sara, não, escopeta de cruz, Sara. Não, escopeta de cruz. Anos 2000, critica não. Dark Master, eu vou fazer um trocadalho aqui. Esse filme do Constantine é o Reeves. É o Reeves. Eu diria até que é um ano Nossa, Reeves. Nossa, velho, que triste. Que ano Reeves. É, mas tudo bem. Mas vamos lá. Segue, Ana. Só pra fazer um adendo, né? O John Constantine, ele, de certa forma, ele já foi criado com a imagem de alguém que não era ele. Né? Diz que os desenhistas da história era do Monstro do Pântano. Tá? O Alan Moore escrevia, o Stephen Bissett e o John Tobelton eram os desenhistas, e eles estavam naquela de, pô, a gente tem que desenhar esse monstro aqui, a gente quase não tá interagindo com seres humanos. Pô, cria aí um personagem, um humano, alguém que seja inglês. Por que tão específico? Ah, porque a gente quer desenhar alguém com a cara do Sting. Cantor. Aqui, ó, é impossível negar, tá? Quando você bate o olho no Constantine com aquele capotão gigante que ele costuma usar, gravata meio frouxa, um jeitinho desleixado do cigarro no canto da boca, o corte de cabelo, ele tem muito a ver com o Sting, pelo menos no visual. Tá? Não, completamente. E só para corroborar, porque eu gosto de dar informação correta para os meus ouvintes, a saga que eu falei do câncer pulmonar do Constantine chama-se Hábitos Perigosos. Pô, nome bem, né? A frase do Constantine foi mais ou menos assim. Se antes ele não podia morrer porque ele ia para o inferno, agora ele não podia nem se dar o luxo de morrer porque ele já sabia que todos os capetas estavam atrás dele. Exato, exato. Foi a frase certinha do Lúcifer. Ó, cuidado, tá? Agora tu tá vivo, mano. Na hora que tu morrer, tu tá tão fudido na minha mão, negão. Puta, tu tá tão fudido na minha mão, meu filho. É melhor tu não morrer mais não, tá? Muito bem. Não, é tipo assim, se eu morrer, por favor, que os céus mande alguém antes. Não. Não, pra Constantine, não. Vá lá, Sareta, teu próximo mentiroso, filhota. Ok, rapidinho, que eu também decidi seguir uma linhagem, já que vocês estão de onda aí. Ok! Não me decepciona, Sara, só tem um jeito de você botar um médio e um filho da puta na última rodada. Olha lá, não me decepciona. Cara, então, eu tô muito tensa. Ok, já que estamos no hype aí por conta da chegada do filme, eu vou yes! dar... Caralho! Cara, porra! Então, a criança da qual eu vou falar é simplesmente o nosso querido Loki, da franquia Marvel. Que o lindo do Tom Hiddleston faz. Cara, eu acho que todo mundo deve... já tivemos já uma... Acho que a cultura nossa já teve um acesso prévio à cultura nórdica Loki, que foi pela máscara do O Máscara, que ela foi criada pelo deus Loki pra zoar com os... Com isso, porque é uma lenda real, só que pegaram pra fazer comédia. Sim. E temos o nosso Loki, da Marvel, que é baseado também na mitologia nórdica, etc e tal. Só que ele é bem mais filho da puta. E pegando... tem também o Flock do Vikings, que é na mesma pegada também. É tipo, o Loki, ele é simplesmente o deus. Ele é o deus. Ele é tudo. Ele é o deus da mentira. Ele é o deus da mentira. Ele zoa. Ele finge. Ele. Quando você pensa que ele tá do lado da pessoa, ele não tá. Ele tá do lado dele. Ele não tá do lado de ninguém, ele tá do lado dele. Entendeu? Um exemplo. Isso nas palavras de Thor, se não me engano, eu tava falando com o Bruce Barnes. Ele vira pra ele. Ah, eu gostava de cobras quando eu era criança. E meu irmão sabia disso. O Loki estava lá perto ouvindo. Então, um dia, ele se disfarçou de cobra. E eu cheguei lá e falei, nossa, que cobra bonita. E fui brincar com a cobra. Isso aqui tá, isso é bem feito. Quem mandou ele brincar com a cobra, né? Ele, só pra... então, tem que parar com essas tendências homossexuais, Thor. Olha só que coisa. Ele, nossa, eu peguei a cobra. Eu achei ela muito bonita e tal. Ele do nada se transformou nele mesmo e me esfaqueou. Né? Isso eram crianças, gente. É, uma brincadeira assim saudável de irmãos? Não. Mas melhor irmãos de nunca tudo. Se esfaquearam quando eram pequenos. Não, o melhor de tudo. O melhor de tudo era o Thor contando isso com a maior casualidade a crianças. Crianças de irmãos. Atrás o Loki rindo e o Bruce assim, Jesus amado. Cara, muito do que... Fala, Jorginho, fala. Mate, vai. Rinin, Deus da Trapaça de Tormenta, mandou um abraço. Amém, né? Vou. Agora, vou te contar um negócio. Muito da, vamos dizer, do carisma e da popularidade que o Loki tem hoje em dia se deve ao seu Tom Hiddleston, com certeza. Sim. Cara, o ator é magnífico. Esses dias eu no meu trabalho, passou um filme rápido dele, que ele, na verdade, ele foi literalmente um ator coadjuvante, chama Cavalo de Guerra. Ele fez um eu cara adoro que... Cavalo de Guerra, é muito Exato. Bom. Ele morre no começo. Só que o Tom Hiddleston é tão bom no que ele faz que eu fiquei, meu Deus, tomara que ele fique até o final. Quando eu vi, eu falei, meu Deus, ele não vai ficar até o final, não. Ele não vai. Eu não vou dar spoiler porque o filme é muito bom, eu indico vocês a verem. E o Loki, na verdade, a Marvel em si, a gente pode pegar a atual geração e falar que os personagens foram feitos pros atuais atores que estão fazendo. E o trabalho que o Hiddleston fez em cima do Loki foi muito bom. Tipo, ele dá aquela arrogância, mas também aquela sensação de que ele é o que é por conta de tanta mágoa e vários sentimentos ruins que ele guardou durante o tempo, diante de tudo que ele passou. Com o pai que renegava ele, a mãe, e era o irmão dele. O único que gosta dele de verdade é o Thor. O Thor é uma criança. O Thor, nossa, meu irmão é lindo, gente. Não bate no meu monstrinho. E não, o Loki tá lá querendo matar alguém. Não, na verdade. Não, sério, na verdade, tem um meme. O Thor não. É masoquista. É masoquista. Não, sério, tem um meme. Tem um meme que eles pegaram um quadro. Acho que é. Vitoriano. Que é uma menina segurando literalmente um demônio. Aí colocaram o cabelo do Thor, aí colocaram aqueles chifres do Loki no monstrinho. Aí tá a menina assim: não bate no meu monstrinho, ele só está brincando. Tipo assim, cara, e tudo pra ele é brincadeira, ele zoa mesmo, ele mente de verdade. É, se não me engano, acho que é no Ragnarok. O Thor vira e fala, os dois estão no elevador. Ah, vamos fazer o... eu esqueci o nome, vamos fazer aquilo? A Loki, não. Fingir de morto. Vamos fingir aqui, vamos fazer aquilo? Ele, não, isso é muito rebaixante. Ele, não, aí tá, ele, vamos fazer? Ele, não. Aí abre, ele, me ajuda aqui, meu irmão tá morrendo. Velho, ele pega o Loki, ele taca o Loki. Tipo assim, eu vou pegar esse filho da puta e bater em você, nesse filho da puta também. Sabe, ele vai imitar com o cara, aí enquanto ele tá lá, o Loki tá passando por trás, indo pegar a nave. Aí o Thor, imaginei que você faria isso. E ele, que bom que você sabe. Né? Muito bem. Se o Loki fosse parte do American Gods, ele seria um novo deus, seria o deus da zoeirinha. É, se fosse pegar pela base, mas é o único deus que tá lá no American Gods é o Odin mesmo. Ó, spoiler, mulher. Tá bom. Todo mundo sabe que aquele homem é Odin. Tá bom. Segue lá, Jorge. Próximo mentiroso. Bom, senhores. Não me decepcione também, Jorge. Eu sei qual é a ordem do mentiroso médio pro mentiroso master na tua lista, hein? Ó, não me decepcione. Começamos aqui o mentiroso médio que tratamos de Usopp de One Piece. Luffy! Ah, porra, Jorge, sério? Olha, nessa escala aí eu apostava no outro, viu? Eu também, porra. O outro é pior. Então, na moral. Bom, vai. Então, o que acontece? Depois vocês vão entender quando eu falar do último. Tá. O que que acontece? O Sop, o cara é mentiroso desde pequeno. Já começa por aí. Ele mentia sempre pras crianças, no maior estilo daquele conto antigo, não sei se vocês já ouviram quando eram crianças, Pedro e o Lobo. Ah, sim. Sim. Que ele fala que os gigantes estão chegando e blá blá blá, ele fazia a mesma coisa com os piratas. Sim. E depois... É o conto do Pedro e o Lobo e o nariz do Pinóquio, né? É, mas assim, ele depois que saiu pra ser pirata junto com o Luffy e os demais do bando do Chapéu de Palha, ele tentava resolver as coisas, as lutas e tudo mais, através de mentira. Ele falava, olha, os meus 300 mil homens vão chegar aqui e vão dar cabo de você, seu imbecil. Claro que alguns mais incautos caíam, né? Sem contar aquela marreta formada de um balão com uma espécie de mola que dizia ter 100 toneladas, mas não pesava mais de um. Claro. Ainda bem que o New World dá uma compensada, né? Sim, depois do time skip pro New World, o Sop não mentiu mais. Não, porque... mentiu sim. Mentiu sim. Mentiu sim. Naquela história com o Dom Flamingo, que ele fingiu que era um aventureiro famoso. Ele continuava mentindo sim. Ele mentiu pras fadas. Tudo mas bem. Mas eu acho que aquilo mentir ali. Mentir pras fadas é fácil, que as fadas acreditam em qualquer coisa. Mas né, aquilo ali acho que foi estratégico, não? Então, exato. Foi o que a Sir Sarah disse. Aquilo ali foi estratégico, porque se ele mente pros Tontatas. Se ele fala a verdade pros Tontatas dizendo que ele era um pirata, não acontece nada. Tipo, ele fala que é um herói famoso e papapá. A pergunta é, ele mentiu? Sim ou, tá, ou com certeza? Foi uma mentirinha branca, né? Mentira branca, quantas vezes eu não ouvia isso? Mentira que não maltratou ninguém, só fez o bem porque ele salvou os Tontatas, então tá na boa. Tá bom, não vou discutir contigo não, Jorge. Foi mentira, acabou, foda-se. Mas pelo menos uma coisa a gente não pode deixar de falar pro Zop. O amor dele pelo Mérico era com certeza a coisa mais real que ele já teve na vida dele. Sem dúvida nenhuma. Até porque ele chegou a brigar e a sair do bando do Chapéu de Palha por causa do Merry. Sim. Cara, mas o Merry, é uma entidade maravilhosa. Eu nunca pensei que eu ia chorar por um navio. Eu chorei. O Sanigo é maneiro? Olha só, vamos falar. O Sanigo é maneiro? É, muito maneiro. Agora, porra, o Mérigo era puta que pariu, né? É a cena que até hoje ninjas cortadores de cebola me atacam os olhos. É a destruição e a queima e o, vamos dizer, o funeral do Mérigo, porra. Cara, eu lembro que eu cheguei a ver na sequência do anime, chorei. Aí teve um especial que eles reanimaram com a animação da atualidade. Chorei de novo. Eu tô assim, pelo amor de Deus, não anime essa porra de novo, não. One Piece pelo amor de Deus, pessoas. Cara, o One Piece te faz ter carinho por um navio. Né? Eu digo pra vocês que o espírito do Merry, ele foi passado adiante pro Sunny, né? Por favor. Foi. Mas o Merry ainda mora em nossos corações. Nos nossos? Meu, seu, da Sir Sarah. Não sei se a Aninha já viu One Piece, mas... Cara... Estou casado um século em One Piece. 10 entre 10 fãs de One Piece tem o Merry no coração. Com certeza. Mas então vamos lá. Vamos passar agora pro meu mentiroso. Como estamos falando, estamos aqui em ordem de escala de mentirice, né? Então, meu acabou de ser decidido no meio. Mentiroso médio, né? Meu mentiroso médio é ninguém mais, ninguém menos que uma das mais folclóricas criaturas mentirosas da cultura mundial, que é o senhor Barão de Munchausen. Quem não conhece, ele é um famoso aventureiro, fidalgo e rei de toda a putaria, que simplesmente é o sol contador de histórias mais mentiroso da história da cultura. Quem não conhece, eu recomendo, assista o filme do Terry Gilliam chamado As Aventuras do Barão de Munchausen. É sensacional de tão louco, de tão engraçado, de tão fantástico que é esse filme, cara. E vocês, o que acham do Barão de Munchausen, Jorge? Bom, não posso dizer nada. Vou mandar um Glória Pires aqui porque eu não vi nada sobre ele. Ah, é? Alguém mais? Tá todo mundo de Glória Pires aqui? Ah, então, por favor, Ana, salva minha indicação, por favor. É, quando eu era criança, ganhei de presente uma coleção com vários contos infantis. Alguns são aqueles bem tradicionais que a gente já conhece, né? Branca de Neve, Bela Adormecida. Mas entre todas aquelas histórias, tinha algumas que eram mais exóticas. Eu, por exemplo, não conheço mais ninguém que conheça a história da Princesa Lua de Sol. Paralelamente, tinha lá o livro com as aventuras do Barão de Munchausen. Estava muito claro na história que aquilo era uma leve coletânea das múltiplas milhares de aventuras que ele tinha. Eu sinceramente não sabia dizer qual delas era a mais impressionante. A de que ele, por exemplo, estava no campo de batalha, queria ter uma noção do que estava ocorrendo no campo inimigo e sentou-se ao lado de um canhão esperando a bala ser disparada. A bala sai, é disparada e ele monta nela. Né? E ele vai seguindo a direção do campo inimigo até a hora que ele percebe: nossa, a coisa tá feia, nossa, tão feia que eu não deveria estar indo para lá, eu vou acabar morrendo. Então o que, que ele percebe? Uma bala vindo do campo contrário, ele salta para a bala que tá vindo do campo inimigo para poder voltar são e salvo ao seu próprio acampamento. Então, as histórias dele são nesse nível. É daquelas assim que você pode terminar dizendo: é verdade, Terta? Verdade. Olha, tá, o pai mandou um abraço depois dessa. Ô! É uma mais insana que a outra. Tem a história do cavalo que era um cavalo maravilhoso, que ele conseguiu numa disputa, que isso por si só também já é uma outra história. E ele estava em fuga da cidade e quando ele consegue, ele percebe que uma compota está descendo e ele acelera o cavalo consegue atravessar para o outro lado antes da compota se fechar. Agora vamos fazer o cavalinho descansar, vamos beber água. E o cavalo glube, glube, glube, litros de água. Mas é estranho isso. Ele olha para trás para ver se os inimigos estão atrás. E ele percebe que, na verdade, o cavalo foi cortado ao meio. Eita. É. Por isso que ele estava bebendo tanta água, porque ela estava saindo do outro lado. Ah, mas você pode ter certeza, o barão não se abalou. Ele pegou os seus serviçais, correu até o lugar onde estava a outra metade do cavalo, colocou um monte de ervas medicinais exóticas de lugares estranhos, que ele também tinha obtido nas suas viagens, costurou o cavalo e ele não só ficou bem, voltou a ser aquele cavalo maravilhoso, corredor que ele era, como o passar dos anos começou a crescer os ramos das ervas e formou uma espécie de caramanchão em volta do barão. Fazia sombra para ele quando ele caminhava com o cavalo. Cara, duas coisas mais sensacionais a respeito do Barão de Munchausen que a pessoa precisa saber a respeito do Barão. As histórias do Barão são tão fantasiosas, são tão malucas, são tão excepcionais que existe na medicina psiquiátrica uma coisa chamada Síndrome de Munchausen, que é simplesmente um paciente hipocondríaco ao extremo que inventa sintomas que na verdade não existem. Então o cara, quando mente os próprios sintomas, ele está tendo síndrome de Munchausen. E aí vai a curiosidade mais interessante, mais impressionante a respeito do Barão de Munchausen, crianças, que ele existiu de verdade. Carl Friedrich Hedemirons von Munchausen, nascido em 11 de maio de 1720, morto em 22 de fevereiro de 1797, era um barão alemão militar. Ele existiu de verdade. Traduzindo, ele só deu corda muito hard para as coisas dele. Né? Nossa, ele dizia que era tudo verdade. Sim, sim. Entendido quando diziam que ele era um mentiroso, ele falou assim: absolutamente, pela minha honra, tudo que eu estou dizendo é a mais profunda verdade. Uma das mentiras mais famosas do Barão é que ele tinha afundado com o cavalo dele num pântano e a única maneira que ele conseguiu de se livrar foi puxar ele e o cavalo para fora do pântano pela própria peruca. Ah, não. Nem. Tá bom, então vamos lá. Terceira e última rodada, vamos lá, Dona Ana, quem é o seu terceiro e maior mentiroso de sua lista? Olha, eu não sei dizer se ele seria o maior mentiroso, Mas eu diria que ele é o que tem mais classe ao fazer as suas invencionices, né? É alguém que, na verdade, ele não quer fazer mal pra ninguém. Ele só quer curtir a vida adoidado. Estou falando do Ferris Bueller. Save Ferris! Save Ferris! Bueller. Eu estou falando de um outro que nos anos 80 transformou a questão de bolar aula em arte. Fabular aula, né? De ser gazeteiro. Ele transformou a fabulação de aula numa verdadeira epopeia. Não, eu diria mais. Ele transformou o ato de cabular aula em arte. Às vezes até em um ritual, eu diria. Olha, eu acho que ritual cabe bem. Olha! Vamos levar em consideração o tanto de preparo que ele precisou para isso. Porque, e ó o detalhe, ele finge pros pais que tem uma doença. É uma doença séria o bastante para que os pais fiquem preocupados e mandem ele ficar de cama, mas não grave o bastante para fazer com que eles levem o garoto para um hospital. Tá? Ele sabe a medida certa de sintomas que ele tem que fingir, talvez ele tenha aprendido com o Munchausen, não sei, mas ele sabe os sintomas que ele deve demonstrar para os seus pais ficarem preocupadinhos, mas não tão preocupados a ponto de ficarem colados o moleque para levar ele para um hospital. Cara, o que eu mais gosto no filme do Curtindo a Vida Doidado é que ele é quase um documentário, cara. Ele mostra pro ouvinte, ele conversa com a quarta parede, quebra, né? Ele a quebra de quarta parede é muito boa. Direto, muito boa. E ele fala: você tá querendo enganar seus pais? Faça assim, assim, assim, assado. Finge assim, mas não finge assado. Fingir assado vai te levar pro hospital. Fingir assim, te deixar na cama. Meus pais me disseram se eu queria aulas de piano ou aprender computação. É óbvio que eu quis aprender computação pra hackear a escola. Não? Eu diria que o nível de Ferris Bueller, ele fica ali, pareado, bem pertinho do nosso já citado Barney Stinson com Playbook. Não, eu diria até mais. Barney Stinson é o nome que o Ferris Bueller adotou quando ficou adulto, porque ele já não podia ter o mesmo nome. Eu acho que a gente pode colocar bem nisso mesmo. O Barney seria a evolução dele, cara. É o Digimon. Ele evolui de Billermon pra Stinsonmon. Porque, meu, é só lembrar o nível de detalhes nas cantadas que o Barney colocava no Playbook. Sim, olha lá, Playbook, então é mesmo, ele faz o manual, é o mesmo personagem, é igual, tá? E é a maior prova de o nível de fodacidade das mentiras do Sr. Ferris Bueller é que não é qualquer um que rouba uma parada musical da Times Square de dia de São Patrício ainda sai lá nos braços do povo. É, não, e vai estar lindo e belo no outro dia. Eu tô bem, eu tomei o chá, eu tomei o remédio. É? Carinha de anjo que ele faz pros pais, né? Tá bom. Não, a irmã dele ficava puta da cara. Que ela e o não, diretor os dois eram melhores personagens, não, os dois melhores personagens do filme nem é o Ferris Bueller, nem a patota dele, era com certeza a irmã e a porra do senhor Mooney. Cara, a irmã dele, tipo, além dos dois amigos dele que com certeza sabia, a irmã dele e o diretor é tipo assim: cara, a gente sabe que você tá fazendo merda, vá se fuder, meu irmão. Nossa, o senhor Rooney só se fode. A irmã Rooney dele nem tanto, Cara, o senhor Rooney se fode tão bonito. Não, a irmã do Ferris só não se fode porque ela manja como ela também pode sair pela tangente. Ela tenta desmascarar ele, mas não se fode. Não, isso, ela aprendeu que pra viver com o malandro, você tem que ser tão malaca quanto. Não pode tentar ser esperta no malaco. Agora o Mooney tem o dó. Tenho pena. Ele é mal, ele não melhora. Ele não aprende. Eu posso dizer que uma paródia. Eu posso, desculpa te interromper, Aninha, mas uma paródia, inclusive eu vou mandar um link pro Nerdmaster colocar no post agora, lá no Telegram, que o legal é que tem uma paródia, basicamente, do que o Ferris fazia no colégio, que é a música I Wanna Rock do Twisted Sister. Tá bom. Não, mas, ó, pra... Eu ainda vou te contar um negócio. Eu devo a Ferris Bueller meu amor aos Beatles. Porque a primeira vez que eu ouvi Twist and Shout dos Beatles foi na cena da parada do dia de São Patrício, tá? Então eu agradeço ao senhor Ferris Bueller por ter me apresentado os Beatles. Sem dúvida. Então, para encerrar o Ferris, eu queria mencionar dois pontos que eu acho muito importantes. Um, tudo que ele fez para ter, provavelmente, o último dia antes da mudança de vida, para a cidade, separar dos amigos, separar da família. Tudo que ele fez para ter aquele último dia onde ele ia ter as duas pessoas mais importantes da vida dele do lado dele. A namorada e o melhor amigo. Depressão, cabisbaixo, né? Ele deu para esses dois um dia memorável, um dia que eles vão assistir jogo de beisebol, o dia que eles invadem a parada, o dia que eles vão, o dia que eles vão, inclusive, no museu. Eu paro para pensar que aqueles moleques, tendo a tarde toda para zoar, eles fizeram uma parada no museu para curtir as obras, para olhar as obras. Agora, sensacional também foi conseguir um jantar de graça ele se fingindo ser o rei da salsicha de Chicago, né? Não, cara. Eu gosto tanto desta cena que eu tenho uma camisa do rei da salsicha de Chicago, tá? Eu desponto no peito aqui. Mas eu acho que das piores situações do filme, com certeza, é a da Ferrari. A da Ferrari, eu senti dó do amigo dele muito. Não, porra, sacanagem. Cara, a da Ferrari, eu fiquei muito puta com o Ferris, tipo, cara... Mas é que ele bota a porra da Ferrari na mão de dois malacos, mais malaco ainda do que ele, que era a porra dos garagistas lá do prédio, porra, aí fodeu, não, mas, né? Não, mas aí depois eles vão e inventam a moda de ah, vamos voltar o velocímetro. Não, cara. Não dá, maluco. Eu acho que se eu tivesse deixado quieto do jeito que tava, tipo, porra, a gente saiu pela cidade. Eu vou apanhar, mas beleza. Não, eles me vêm de fazer aqui. O que é que eu quero? O carro voa. Tipo, caralho. Ainda bem que a gente teve um dia muito massa pra você lembrar, não é mesmo? Né? Mas vamos lá, Sarinha. Mata pau. Fala agora do seu mentiroso master. Pô, o cara. Mestre de todos os mentirosos de sua lista. Cara, o meu mestre, ele está na cultura brasileira. Não é nem cultura pop tanto. Não, ele é cultura pop é muito, mas a cultura brasileira. É irregada por esse filho da mãe. Nossa, eu quero muito o áudio por trás quando eu falar. Pica-pau. Oh, that's the Woody Woodpecker song. Ou no inglês, Woody Woodpecker. Cara, Pica-Pau, ele consegue ser pior que o Pernalonga. E olha que o Pernalonga também é mentiroso pra caramba. Agora, eu vou te contar um negócio. Só tem uma criatura na cultura de desenhos mundial que é pior do que o Pica-Pau. É o Pica-Pau da perna anelada. Não, é o Pica-Pau. É o Pica-Pau doido, como a gente chama. É o Pica-Pau lesado. Esse ainda consegue ser pior do que o Pica-Pau. É as várias vertentes. Cara, é o Pica-Pau raiz, né? Esse, não é esse piada, é o... Não, é o do... É o... Como os rachadores fazem? Não, rachador não faz assim. Rachador faz... Não, faz... Então, cara... Agora, Jorge, peraí. Jorge, foda-se. Se vira pra catar esse áudio e botar. Não quero nem saber. Fácil. O que tá procurando? Tô procurando rachadores. Rachador? O que é? É um cara que vai... Que faz assim? Não, assim. Ah, morei. Eu não fiz. Eu fiz. E se fizer outra vez, te passo o lápis. Então não posso fazer. Foi isso que eu disse, nada de... Que tal assim? Gostou, Sarja? É isso, assim que um rachador faz. Ei, você é um rachador. Tá, cara. É? O Pica-Pau, pegando lá pela base dele, aí pro atual que a gente conhece. Ele é um vagabundo. Ele... Cara, ele é um vagabundo. Quando dava a época de... Que era... Não era imigração. Era quando trocava inverno pra verão e todos os pássaros tinham que migrar. É a migração. Tipo, todos os pássaros iam embora. Aí ele, beleza. Ele juntava toda a comida dele e ficava lá. Ele tentava enganar a morte. Ele tentava enganar a fome. Quando ele tipo... ficou batendo papo com a fome. Cara, ele discutia com a fome. Tipo, os episódios que ele tomava no cu por conta das mentiras eram maravilhosos, mas você muitas vezes torcia pra ele sair bem. Por exemplo, a e vez ele que ele... tentou enganar o tio Scrooge dele. Nossa, é? O tio dele conseguiu ser pior que ele. Não, melhor que isso foi quando ele descobriu que tinha uma mulher rica. Aí ele... Não, melhor assim, mulheres, comida, não sei o que, comida. Ah, mas o que? Comida. A paixão do Pica-Pau é comida, não é nem mulher. Mulher ele acha bonito, louras, morenas, ruivas. Mulher, o assunto é mulher, ele gosta. Agora, comida. Ele adora comida. Cara, ele... A vez que quando eles fazem a... Não, a vez quando... Sanduíche, né? Sacanagem. Não, a vez quando tem o caso da migração, ele sempre foi filha da puta com todo mundo, que todo mundo saiu juntando as comidas, ele saiu roubando a comida de todo mundo. Aí na época do inverno, quem ficou, né, todo mundo lá, escondidinho, comendo, e ele passando fome. Os esquilos me fazem o favor de pegar gelo, de pegar neve e fazer um bolo de neve e gelo e me dar pro Pica-Pau. Ele se congela. E quando ele acorda, ele rouba a comida de todo mundo. Isso é o clássico. Aí agora a gente vai transitando. Aí vem o Pica-Pau Biruta. O Pica-Pau Biruta, ele não é chamado assim à toa. Ele é pior. Ele não só mente... Porque o Pica-Pau clássico, ele mente pensado. Ele, eu vou fazer o Fígaro aqui na cabeça desse filho da mãe. Porque eu tô aqui... Porque eu tô aqui de gaiato. Mas o barbeiro de Sevilha. Cara, agora... Agora, uma coisa que eu quero dizer, tenho dó do Leôncio, mas nem ligo. Né? Não, cara, o Pica-Pau Biruta, ele mentia sem, como é que fala? Mentia sem um cu ver. E ele era doido, fazia as merda dele. O clássico é o do o Rachadores. Cara, ele pira. Não, mais racho, não. Mais racho, mais clássico do Pica-Pau Biruta é quando ele precisa ver o psi, ah, eu vou ver o doutor. Eu vou ver o doutor. Aí, beleza, a gente vai indo. Aí, conforme os anos passam, fazem o Pica-Pau mais atualizado, que ele é quase o Seu Madruga. Ele deve vários aluguéis para o Leôncio. É. Não, de passagem, é uma puta de uma vingança que o Leôncio tem por anos e anos que ele lascou o Leôncio, né? Não, cara, tipo, ele deve pro Leôncio. Aí depois a casa deixa de ser pro Leôncio e vai pra Mini Ranheta e ele fica devendo a Mini. Só que a Mini conseguia ser pior que o Leôncio, porque tipo, ela tava sempre lá batendo. Ela muitas vezes se ferrava. A Mini Ranheta era igualzinha a Dona Florinda. Cara, ela se ferrava muito de graça. Outro episódio legal, que é quando era o Pica-Pau com outros animais, que ele ia pra escola pra ter aula. E o cachorrinho ia junto com ele. E a Mini Ranheta ia bater nele, o cachorrinho mordia a Mini Ranheta. Ou então ele batia na Mini Ranheta e a Mini Ranheta batia na bunda do Pica-Pau. como não, os professores aqui, professores antigamente. Aí, o que, que você tem nessa lancheira, Pica-Pau? Ah, esse aqui é o meu lanche. Quieto, lanche! Quieto, lanche! Não, tipo, aí vira. Aí, não, aí ela vira. Ah, tá bom. Não, aí ela, ah, tá, só não come. Aí ele virou o cachorro. Ah, ele, quieto, lanche. Quieto, lanche, quieta! Quieto, lanche. Não, e tem a vez quando ele tá no restaurante, ele tá pagando bonitinho pra comer, só que aparece o cachorrinho pra comer com fome. E o cozinheiro começa a judiar do cachorrinho. O que, que o Pica-Pau inventa? Vou zoar a vida desse cara até ele pedir arrego. E ele realmente faz aqui isso. Que o Pica-Pau era um malaco safado, é. Mas, cara, eu me amarrava quando o Pica-Pau usava a malaquice dele como vingança contra um cara canalha, como por acaso o Zé Curubu, por exemplo. Nossa, aí, o Zé Curubu é sensacional. Mano, Zé Curubu sofre na mão do Pica-Pau, assim, há anos. Quando dava ele e o Pica-Pau pra bater de frente, você não sabia quem era pior, o Pica-Pau pra se migar ou o Zé Curubu, que era muito... Tipo, o Pica-Pau mentinha. Ele mente pra caramba, mente. Só que o Zé Curubu conseguia ser muito mais baixo. O Zé Curubu é aquele muito tipo de mentiroso bem, tá baixo bom. Pra caramba. Se o Pica-Pau tivesse avisado essa vez, as autoridades nunca teriam acontecido. Não. Se o Pica-Pau tivesse avisado a polícia, isso nunca teria acontecido. Pela primeira vez, né? Lúcia Vital. É a primeira isso é a primeira vez. Vez. Quantas primeiras vezes foi isso? Tá bom, vamos lá. Mas bora lá, Jorge, já que você se manifestou agora por último, quem é... Eu vou deixar aqui que eu e Sir Sara concordamos, né, amor? Que esse não é o mentiroso master da sua lista. Você pulou o mentiroso master e botou este por último. Mas tudo bem, como a lista é sua, ninguém tem nada com isso. Quem é o seu mentiroso master? Então, primeiro de tudo, todo mundo erguendo as mãos. Ah, não, vai tomar no cu. Não vou erguer, não, que minha mãe vai vir. A minha mãe vai vir lá. Sério, a minha mãe vai vir. Começando fazendo aquela torcida para o seu campeão do mundo. Satan. Satan, Dragon Ball. Obrigado, Toriyama, por essa citação no Paranerd. Cara, eu já botei ele de propósito aqui por causa disso. Eu sabia que você escolheu. Cara, eu moro num conjunto de casas que são evangélicas, então eu tive que falar muito baixo. Satan. Primeiro, agora eu vou explicar pra vocês. Por que que eu coloquei o Zop como médio e o Satan como o Master Blaster? O que que acontece? O Zop, ele mente pra várias pessoas. Que o cu nem sente. Exato. Ele mente, só que tem vezes... Quando diz que assim, tem vezes que ele mente tão mal, mas tão mal, que todo mundo descobre e faz pouco dele. O caso do Mr. Satan, não. Ele simplesmente sustenta uma única mentira para 99,9% dos habitantes da Terra e ainda ganha dinheiro com isso. Aí, vamos concordar, ele só mantém... A mentira dele só não veio à tona porque o Goku tá tipo assim, foda-se, meu irmão. O Goku quer lutar. Tanto que no Super, tipo, o Satan tá tipo, não, cara, você tem que ir lá. Ele, não, cara, não quero. Ah, então eu te dei esse dinheiro. Eu não quero o dinheiro. Ele só aceita o dinheiro porque vem a voz da Titi. Eu preciso de dinheiro. Ele, não, eu aceito. O dinheiro vai pra Titi. Agora eu vou lutar. É isso. Então, mas o que acontece? O que acontece nesse ponto é o seguinte. O Satan, por mais que ele tenha as crises de consciência dele, ele vai lá e dá uma maleta de 100 milhões de zeni para o Goku. Porque isso daí é uma paga muito tudo pequena. Bem que 100 milhões... Tudo bem que 100 milhões de zenis deve ser algo em torno de R$32,50, né? Mas isso não é o caso. Mas assim, o Satan, ele tem bilhões, cara. Ele tem hotéis, softéis, ele tem todo tipo de... Maluco, não. Para. Ele o cara tem uma é cidade um empreendedor. Inteira. É Satan City. Não, a cidade não é dele. Foi batizada em nome dele. É diferente. Velho, Satan é City, velho. Verdade é cidade de Satan. Não dou conta até hoje. Não, e outra. Ele tem a cara de pau te dizer que o maior e mais forte discípulo dele é o Gohan. Não, isso durante um tempo. Depois virou o Buu. O Buu era o principal... Ele dá a corda, não, ele dá a corda pro Gohan, porque o Gohan casou com a esposa dele. Com a filha dele, sim. Isso, casou com a filha dele, casou com a esposa dele, senhor, onde eu fui. Mas assim, o cara conseguir sustentar uma mentira por mais de 50 anos e ninguém nunca fazer a mais remota ideia de que ele mentiu. Vamos dar o prêmio pro Satã, pelo amor de Deus? Tá. Posso dar aqui o meu pitaco a respeito disso? A primeira vez que ele mentiu, que foi na Saga do Cell, realmente, eu concordo que foi uma puta de uma mentira. Aí, beleza. Agora, na Saga do Buu, a gente deve, sim, a derrota do Buu ao Mr. Satã. Porque quando o Goku pediu energia pro Genkidama, neguinho cagou litros pro Goku. Goku, quem é esse filho da puta? Sai lá de Goku. Goku tem cu. Não tem nada com isso, não. Agora, quando o Satã... Aqui é Mr. Satã. Este tal de Goku é meu assistente. Então levantem seus braços para dar energia para ele. Ei, cara, Satã, ele foi muito... Satã. Esse então, se não fosse é o Satã. Esse é o ponto que a mentira bem construída se torna uma vantagem. Não é? Ele mentiu tão bem no Arco do Céu que quando ele precisou mentir no Arco do Buu, ninguém suspeitou absolutamente nada e fizeram que ele foi mandado. Cara, velho, o pior é que a filha dele sabe que ele mentiu, só que a filha dele tá assim... O máximo que ela faz são alguns facepalms. Mais é, tipo assim, porra, o público é muito idiota, é isso. Tanto que, assim, a Videl sabe a verdade. Todos os Guerreiros Z sabem a verdade, mas o resto... Mas a galera dos Guerreiros Z tá todo mundo cagando. Não, deixa o Satã ser o herói. Então, diferente do próprio Satã que quer, que ele é um humano normal que aproveita disso, os Guerreiros Z tá tipo assim... Cara, a gente não quer chamar atenção, porque se uma hora der merda, a gente tá livre pra poder ajudar, sabe? Então eles estão de boa, até porque o Vegeta não quer ninguém atormentando a vida dele. O Vegeta me teve a sorte de me casar com uma das mulheres mais ricas do mundo. O Vegeta também, pelo amor de Deus. Uma das mais ricas? Mais rica. Ele casou com a mulher mais rica do mundo, beleza. O Goku, a gente sabe desde Dragon Ball o que aconteceu. Tipo, você Goku vai casar... Goku é capial. Goku é capial. Goku é assim, um dia você vai casar com ela, Goku. Ah, tá, massa. No futuro. O que é casar? Cara, eu não imagino o Goku transando. Eu imagino o Goku olhando pra ti. O que eu faço? Não sei. Tu nunca viu as versões rentais de Dragon Ball? Nunca viu, desculpa. Não, eu já vi, o pior que eu já vi, só que eu paro pra pensar no canônico e eu fico, cara, o Goku, a primeira vez ele deve ter olhado assim, ficado assim, caralho, a gente vai lutar? O que eu faço? Mas, minha filha, não leva mal não, mas é que ele já conheceu o Pepeca, desde a época de criança, ele já deu uns tapas na Bulma. Ah, não, a Bulma é tipo eu assim, foi, eu deitava aqui porque era macio no vovô. Aí ele vai bater, Sarah. Porra, é duro. Porque... Sr. Sara, eu só digo uma coisa pra você, ó. Que coisa feia. E pra acabar esta conversa, eu trouxe aqui agora a epítome do mundo da patifaria. Os maiores mentirosos da história. História da literatura brasileira, quiçá mundial. Que o senhor João Grilo e o senhor Chicó do Alto da Compadecida. Eu tenho algo a dizer porque isso daí é combagem. Ele tá trazendo dois pelo preço de um. Ah, eu trouxe milho e vanilha, a gente não tem nada a ver. Não posso falar, também posso usar dupla, porra. Né? Ó, eu não sei por que foi, mas eu só sei que foi assim. Né? Você pode, inclusive, meu querido Jorge, escolher o seu João Grilo e Chicó. Você pode ir de João Grilo e Chicó, de Matheus Nastergalli e Celton Mello, que foram sensacionais, João Grilos e Chicó. Mas você também pode usar um João Grilo e Chicó de Didi e Dedé no Alto da Compadecida dos Trapalhões, que também é, sem ó, dúvida, sensacional. Você pode escolher o João Grilo e Chicó de sua preferência, né? Muito bem. Na boa, eu prefiro o Matheus Nastergalli e o Celton Mello, porque, meu, os dois são incríveis. O caso do Didi e Dedé foi mais pra galhofa mesmo. Agora, o Matheus Nastergalli... Os originais do que a gente conheceu na minissérie barra filme compilado são os melhores, não tem como. Né? Tecnicamente, os originais são os Trapalhões, que eles vieram antes. Mas eu concordo contigo que Matheus Nastergalli... É, por isso que eu falei, os originais, né, da barra minissérie. Isso, tá bom. Aí o que que acontece, cara? O Matheus Nastergalli de João Grilo, cara, era de uma naturalidade, de uma sem vergonhice natural nele. Que, eu passei 3 dias com febre, 40 graus, e nem pra me dar um pão, uma água, e pro porra do cachorro dava um filé passado na manteiga. Né? Cara, mas vamos concordar, aquela fase do Alto da Compadecida, acho que foi a época com melhores atores. Você viu Fernanda Montenegro fazendo Nossa Senhora, você teve eles Marco fazendo... Marco Nanini de cangaceiro, cara, porra! Cara, aquilo ali pra mim foi aquela época... Eu não nunca Lima Duarte de bispo, cara. Tipo, porra. Cara, então, eu nunca fui fã da Globo em específico. Porém, aquela fase da Globo foi o auge dela de atores maravilhosos, de obras muito boas, de novelas boas também. Hoje em dia tá meio que repeteco do repeteco, mas aquela época foi linda de bons atores. E o Alto da Compadecida foi o ápice. E também foi aquela guinada pra muita gente. E voltando num personagem meu da lista, se vocês quiserem outro exemplo de o que é ser um barão de Munchausen, é só você ver as histórias do Chicó. E quando o Chicó desanda num caos, ele começa a contar o caos e começa a aparecer as imagens do caos e tal e coisa. Aí o João Grilo interrompe: ué, mas tal coisa pode acontecer assim sem acontecer assado? Não sei, só sei que foi assim. Ana, o que tu acha do Alto da Compadecida e qual versão você prefere mais? Olha, vou ser sincera, eu cheguei a ver uma encenação assim mais simplesinha na escola. Coisa simplificada, né? Então não deu pra sentir tanto o potencial mesmo da história, mas eu consegui ler o Alto da Compadecida. Uhum. Então eu já tinha um pouco de base, mas isso foi coisa de escola. Então anos depois, quando eu tive a chance, eu vi a minissérie na Globo. Uhum. Muito mais detalhe. Explorava mais os pequenos causos, os personagens, o dono da mercearia com a esposa da divosa. É, eu adoro um homem bravo. Os lances mesmo dos cangaceiros, né? Os truques e os retruques que o Chicó e o João Grilo davam, a história da porca. Gente, aquela história da porca é genial. A história da porca é genial. A do gato que descome dinheiro também é sensacional. Agora, nenhuma delas bate o enterro da cachorra em latim, cara. Ai, aquilo... Nem a flauta que revive os mortos? Não, cara, não é flauta, não. Aquilo é a gaita. Mas, cara, a da cachorra. É a gaita. A gaita que revive os mortos é uma só pra brincar com os cangaceiros. Agora, a história de fazer o bispo da paróquia fazer uma missa em latim pra cachorra, porque era a cachorra do coronel, é sensacional, cara. Cara, aquilo foi muito horrível e bom. Tipo, o Deus me livre, mas quem me dera, foi muito bom. E nem tanto. Aquilo dele. Não, aquilo deles com o cangaceiro foi zoado ao mesmo tempo, forma de sair, tirar o deles da reta. Porque, cara, é tipo, bichinho, que bichinho ele. Meu Deus, ai, morri. Do jeito que ele morre, eu fiquei muito assim, nossa, como é que o cangaceiro me acredita nisso, velho? E o melhor de tudo nessa cena, quando ele começa a tocar gaita e o Chicó começa a fingir de morto muito louco, tu pensou em morto dançando, muito louco, cara. Essa perna. Tu lembrou dessa cena de um morto muito louco, não lembrava dessa cena, cara? Era não, muito sim. Morto. Aí eu, cara, nossa, verdade, é sangue. Aí eu tipo, nossa. Eu só digo pra vocês, Luiz Melo como o diabo. Luiz Melo como o diabo. Cara, o garoto aquele... também que fez o Jesus Cristo, sensacional. Maurício Gomes. Pô. É. Cara, eu separo o Alto da Compadecida por arcos. O arco deles no umbral pra ser decidido pra onde cada um vai é a melhor coisa que tem. Porque, tipo, tá lá todo mundo assim, assado. Aí, tipo, até então ninguém falava nada. O João Grilo me faz a chegada linda pra invocar a Nossa Senhora. Eu fiquei, meu Deus, coisa maravilhosa. Aí o demônio, porra, lá vem. Lá vem. Lá vem a compadecida. Lá vem ela, pô. Não, e na hora que ele fica puto, tipo, aquele CGI maravilhoso dos anos 2000. Ele fica puto e ela abre o manto pra espantar ele. Eu fiquei, cara, que foda, velho. Ele tá muito puto. Não é? Cara, ele ficou muito irado. Destino de cada um, o destino de cada um da trupe ali que morreu foi sensacional. O cangaceiro que... Ele era cangaceiro por conta da vida que ele teve, né? Tal coisa, foi pro céu, parabéns pra ele. Aí os quatro que sacaneavam muito o João Grilo, né? Que era o cara da mercearia, a mulher, mais o bispo e mais o padre. É, dona, os quatro lugares lá do purgatório ainda tá vago, tá? Bota de balar então. E se a gente parar pra pensar, tipo, eles ficam lá no purgatório e logo depois reencarna. Acho que essa é a minha teoria pra o que aconteceu com os quatro. Até porque o dono da mercearia e a esposa deles, além de serem filhas da mãe com o João Grilo, na verdade com qualquer pessoa pobre, eles também um traiu o outro, mas é toda uma treta que eles tinham. Aí o bispo, o padre, ainda foi meio que um abuso da batina. Aí eles vão, tipo, ficam na espera até reencarnar. Foi a minha concepção do purgatório ali. E da mesma forma que o João Grilo fez aquela entoada toda, quase aquele mantra pra evocar a compadecida, foi o monólogo da compadecida. Fala. Porra, você vai encenar, caralho. Por favor. Ele manda mais ou menos assim. Claro que eu tive que pesquisar, né? Porque, pelo amor de Deus, eu não tinha de cabeça. Valha-me Nossa Senhora, mãe de Deus de Nazaré, a vaca mansa da leite, a braba dá quando quer, a mansa da sossegada, a braba levanta o pé, já fui barco, já fui navio, mas hoje sou escalé, já fui menino, já fui homem, só me falta ser mulher, valei-me Nossa Senhora, e aí, né? Cara, não, ele encena e tem toda aquela expressão corporal, ele só me falta ser mulher e faz toda aquela coisa, eu fiquei, meu Deus! Mas o monólogo da... compadecida pra tentar livrar a cara do João Grilo. E o João Grilo naquela, não, pra mim não tem problema não, eu posso ir pro diabo, eu vou levar, eu vou com ele, não tem problema não, eu tô merecendo, eu era mentiroso, eu não valia porra nenhuma não, senhora. Eu não tinha porra nenhuma que valesse na vida não. Aí ela se compadeceu, obviamente, que era compadecida, e o pior fez que ele foi com que ele reencarnasse. Claro, na verdade, não reencarnou, Na verdade, ele não reencarnou. Ele tava em meio que uma EQM, experiência de quase morte. Ele vai e ela retorna a ele. Sim. Muito bom. E aquela parte também que eu adorava do coronel, eu vou lhe arrancar uma tira de couro da costa. É, mas vai com sangue ou sem sangue? Como é que é o negócio? É, o senhor prometeu que ia tirar a tira de couro das costas do cara. Beleza, mas o senhor falou que ia tirar sangue? Não, não falei que é tirar sangue. Então, você não pode tirar a tira. Você só pode tirar a tira de couro nas costas do meu amigo se você não tirar sangue. Saia da minha frente, bando de filho de uma égua. Eu chamo de furo no contrato. Né? Velho, do nada, tipo, na hora que ele tá lá pra tirar, ele... Não, pera, tô lendo. Pera aí! Né? Ó, Paulo Goulart... Paulo Goulart também foi sensacional nessa hora. De coronel, sensacional. Bom, e com essa vamos encerrando por aqui. Meus queridos companheiros, eu verdadeiramente lhes digo que foi uma honra e uma alegria fazer este episódio com vocês, não é mentira. Aninha, querida amiga, querida companheira, por favor, dê aqui suas considerações finais e um tchau para os nossos ouvintes. Olha, a última assim, consideração final que eu tenho a dizer é que, repensando o Ferris Bueller, eu descobri que as fake news nasceram ali. Pomba! Não veio porque está doente, daí para ele precisar de um transplante de rins. Save Ferris. Save Ferris. Muito bem. Fake news nascem assim. E a gente achava que era só coisa moderna, não. Já em 1985 estava lá, mostrando a sua força. Né? Madame Dona Sir Sarah, vamos deixar aqui bem claro para nossos ouvintes que não é uma mentira que vai acontecer a volta do Manga Q. Tá? Sim, não é então, mentira, gente. Vai voltar. Vai voltar. E agora, por favor, suas considerações finais e um tchau para os nossos ouvintes. Então, gente. Atualmente, minha vida como podcast está bem movimentada. As minhas considerações finais aqui. O Manga Q vai voltar, prometo. Se Deus quiser. E nada impedir. Qualquer coisa, vocês podem me encontrar tanto no Anime Sphere, como aqui no Paranerd, como no Panthercast. Também no JojoCast, que é um podcast totalmente voltado a Jojo. Na Union Mangás, no qual eu trabalho com edições de mangás e posto mangás para o pessoal ler. E no Facebook. Procurem por Sara Camargo, que estarei lá. Muito bem. E Jorginho, como o Sir Sara já fez o favor de fazer o jabá de grátis, né, para o Anime Sphere, como se fosse necessário fazer jabá para o Anime Sphere aqui no Paranédia, mas faça, por favor, suas sinceras considerações finais e dê um tchau para nossos ouvintes. Bom, não preciso fazer mais o jabá do Anime Sphere, até porque ele rola todo final de episódio do Paranerdia. Né? Né? O que eu tenho a fazer, pelo menos um outro jabá, é que em breve logo volta, é o Bardos do Infinito, o seu podcast de contação de histórias. Logo, logo volta. Ou como agora dizem os mais chiques, de storytelling. Aqui nós é brasileiro e fala contação de história, velho. Ainda fala errado, né, analfabeto, mas tudo bem. Né? Enfim, o que eu tenho a dizer é: o jeitinho brasileiro é ou não é o melhor jeito de exprimir a mentira na cultura brasileira? Né? Muito bem. E para mim, queridos ouvintes, eu tenho a dizer que a única coisa sincera que eu posso falar é que eu adoro vocês e é só por causa de vocês que esta bodega ainda continua existindo. Então, meus sinceros parabéns, muito obrigado a todos e vida longa e próspera. You got a nerd mail. Muito bem, vamos então agora à leitura de comentários e e-mails dos últimos para Nerdia e para Alternativo, e eu estou realmente muito feliz com vocês, porque a gente teve uma avalanche de comentários e de e-mails, tanto no Paranerdia 140 de Mulheres Chutadoras de Bundas, como também no Paralternativo 3, do meu querido Pensador Louco, sobre o Além da Imaginação. O primeiro comentário foi feito pelo Sr. Luiz Alfredo Filho, foi no Paranerdia 139 de Filmes Injustiçados. Muito bom cast, não vi todos os filmes citados, mas os que vi mereciam mesmo uma segunda chance de quem não gostou. A trilogia, tirando os midi-chlorians, dá para se divertir. Sobre o Reino da Caveira de Cristal, eu sempre falei que o filme é bom, a gente é que cresceu. A Liga Extraordinária, se você considerar que utilizaram a ideia da série de quadrinhos e que não foi uma adaptação, assim como o Procurado, de Mike Miller, fica bem mais fácil de gostar. Em relação às Caça-Fantasmas, achei que o roteiro subaproveitou o elenco maravilhoso. Mas vale uma segunda olhada. Acho que vale até uma terceira, uma quarta, uma quinta, vale ter na coleção, vale tudo. Eu adoro o filme das Caça-Fantasmas. Acho sim que devemos assistir filmes despidos das opiniões dos outros, como foi dito. Mas quando é uma adaptação, eu não sei se concordo se devemos nos esvaziar das sensações e dos simbolismos da outra mídia. Até porque provavelmente foi da vontade de utilizar nosso amor pela obra original que saiu o financiamento da película. Mas sou contra entrar na sala de cinema odiando um filme que você nunca viu. Concordo 100% contigo, Luiz. Muito obrigado por esse teu comentário. Outro que nos fez um comentário foi Guto Lima Santos, no Paranerdia 138, de Máquinas Voadoras. Guto falou o seguinte: olá, Nerdmaster. Olá, Guto. Demorei, mas ouvir o episódio e não foi citada uma máquina que eu esperava que estivesse nele, que é o balão mágico do Peter Potamus e Tico Bico. Cara, Peter Potamus é muito revelar a idade. Tá, Guto? Tá? Quem não ouvinte, quem nunca é novinho, não sabe quem é Peter Potamus? Se vira, tem Google, tem YouTube pra isso. Além de voar, o balão ainda era uma máquina do tempo, e era verdade. E quando eu era criança, achava muito louco um balão girar em seu próprio eixo, o que acontecia no momento da viagem do tempo. Abraços e que a força esteja sempre com todos nós. Cara, como é que tu lembrou de Peter Potamus? Tá bom, ok. Obrigado, Guto, por mais um excelente comentário. Outra vez o Guto, dessa vez no Paranerdia 140, de Mulheres Chutadoras de Bundas. Episódio excelente, em caixa alta. Joaninha Trekker comandou com maestria e todas as participantes foram ótimas. Eu agradeço pela equipe. Tirando as citações de personagens de anime, que não são a minha praia, portanto eu não tenho como formular opinião, as demais foram extremamente precisas, mesmo não sendo citada a minha chutadora de bundas favorita, Ellen Ripley. Porra, tá... eu vou te garantir um negócio, ela tava na lista, tá, Guta? Que ninguém escolheu, mas a Ripley tava na lista, tá? Parabéns pelo áudio, cuja qualidade vem melhorando cada vez mais. Culpa do seu Jorge Fire Falcon, da edição. Que a força esteja com todos nós. Muito obrigado, Guto. Te agradeço muito por mais um excelente comentário. Falando no dito cujo, o Jorge, a Jorge. Ele fez um comentário no Paralternativo 3 de Além da Imaginação. Olá, Nerdmaster. Olá, Jorge. Esse episódio é um dos poucos que, além de editar, tive que ouvir com atenção, pois manjo nada de Além da Imaginação. Tome vergonha na porra da sua cara. Percebi que é um thriller de suspense cheio de angústia e que parece ser bem interessante. Imagino que se já passou na TV aberta, com certeza eu já assisti. O bate-bola entre vocês quatro foi algo sensacional. Gostei bastante, tamo junto. Cara, foi sensacional mesmo. O Pensador Louco é um host do cacete. Muito bom mesmo. Respondendo à questão do Jorge, Edson Oliveira respondeu o seguinte: já passou na TV aberta nos anos 80, a versão original no SBT e depois na Gazeta, e a versão dos anos 80 na Globo às sextas-feiras, informou o Instituto Edson Oliveira de Informações Inúteis. Obrigado, Edson. Outro que nos fez um comentário também no Para Alternativo 3 de Além da Imaginação foi o Herege. Cara, o que a galera comentou, e comentários enormes, eu adorei esse episódio, meu Deus do céu. Bom, o Herege falou o seguinte: tem uns episódios que eu não lembro se eram do Além da Imaginação ou de uma série chamada Suspense que passava à noite. Eu acho que eu misturo os dois na minha cabeça. Lembro de um episódio rapidinho que me deu um cagaço de um garoto que ficava com medo de ir ao quarto da avó e a família deixou ele sozinho com a véia. Até que, quando ele entra no quarto, a luz, com uma luz medonha e um barulhão, aparece a cara do garoto e corta a cena. Quando a família volta, o garoto tá lá de boa, sorrindo com os olhos brilhando em vermelho. E foi isso o episódio. Esse aí é A Avó. Um episódio, se não estou muito errado, foi escrito pelo Stephen King pro Além da Imaginação da década de 80. E acho que ele foi comentado no cast, se eu não me engano, pelo Pensador Louco. Mas vamos lá. Tem outro que até fizeram um filme sobre. Um sujeito misterioso visita um casal com uma caixa e fala para que eles, se eles apertarem o botão, alguém vai morrer e eles vão ganhar um dinheirão. E tem outro, eu queria uma caixa dessas, eu nem me importava de matar as pessoas. E tem outro que eu acho que era uma coleção chamada Histórias Extraordinárias, que a única história que eu me lembro delas é de um escritor que não consegue escrever nada, mas como ele tem uma plantinha que viu TV pra caramba, a planta cria vida e vira a escritora do cara. Oi? Ok, tá bom, Herege, obrigado, viu? Tá, né? Mais um comentário, de novo no Para Alternativo 3 de Além da Imaginação. Dessa vez quem comentou foi Evaristo Ramos. Gosto muito do episódio da primeira temporada, em que o personagem principal encosta num posto e vai dar uma pernada. Nisso ele acaba voltando para o passado e encontrando a si mesmo quando criança. Acho tocante demais quando ele conversa com o pai e depois volta para o presente. Esse episódio chama-se Walking Distance, ou Distância a Pé. Eu acho muito bom esse episódio também. Também tem um episódio que os personagens que o escritor criam acabam criando vida. É, esse é do escritor da máquina de escrever, eu acho que sim. Foi um bom episódio e é inegável o quanto essa série foi e ainda continua sendo importante. Muito obrigado, Evaristo. Agradeço muito pela sua preferência. E, finalmente, quem outro que nos fez um comentário foi ninguém mais nem menos que o próprio host deste episódio, o senhor Pensador Louco. Mestre Nerdmaster, foi uma conquista na minha vida participar desse episódio. Não somente sobre o tema, o qual amo, mas como host ainda por cima. Obrigado por tornar real um sonho que nutria desde criança, mesmo antes do Paranerd existir. Tá bom, o Pensador é um fofo, eu adoro esse cretino. Tá bom. Que bom que eu consegui satisfazer este seu sonho de infância, meu amor. Tá bom. Vamos para os e-mails, e-mails, e-mails, e-mails. Eu recebi um e-mail de Marcelo Araújo. Ele me diz o seguinte: bom dia, amigos. Gostaria de saber se está tudo bem com vocês. Sinto falta dos podcasts. Quando vocês voltam? Um abraço. Bom, eu falei para o Marcelo que tudo bem, que alguns dos nossos episódios, né, alguns dos nossos programas daqui da família para a Nerdia estão meio que no hiato, como o Nerd Maratonista, o Primeiro Disparo, o Manga HQ e o HunterCast, boa parte deles por culpa do Sr. Wallace, né? Mas, pô, o Paranerdia continua saindo todo mês, e o Para Alternativo também está saindo todo mês, então a gente não está em ato completo não, Marcelo, mas tudo bem, obrigado. Obrigado pela sua preocupação, que bom que você gosta dos nossos episódios. Bom, eu respondi via e-mail, Marcelo, porque ele estava preocupado, né, e aí ele mandou uma tréplica para mim, que é o seguinte: muito obrigado. Pode deixar porque aguardo ansioso. Quando há esta demora, sabe como é? A gente já acha que aconteceu alguma coisa e não vai ter mais podcasts. Isso não acontece com o Paranerdia, querido. A gente até pode fazer uns hiatozinhos de vez em quando, mas Paranerdia vai ter enquanto eu não ficar de saco cheio de fazer isso daqui. E eu ainda não estou, tá? Mas eu sempre confiei em vocês. Muito obrigado, meu querido. Abraços e vida longa e próspera. E vida longa e próspera para você também, meu querido. Muito obrigado, seu Marcelo Araújo. Bom, outro que nos mandou um e-mail foi o nosso infame querido Elias Passos Tenório. Sobre o Paranerdia 140 de Mulheres Chutadoras de Bunda, ele nos mandou outra vídeo resposta. Yes! Eu adoro os vídeos do Elias. E se você quiser ver a carinha fofa do Elias falando sobre as mulheres chutadoras de bunda que ele curte, por favor, vem aqui neste episódio 141 e dá um clique no link que vai estar neste episódio. Muito bom, Elias. Brigadão por mais um vídeo. Mas o Elias não ficou satisfeito só em mandar um vídeo e ele mandou um e-mail em texto sobre o Para Alternativo 3 de Além da Imaginação. Ele falou o seguinte: oi, Alexandre, eu escutei o Para Alternativo 03 e gostei do programa. Eu não vi o Além da Imaginação, mas um dia verei. Vale a pena, Elias. Vai na paz que você vai gostar muito. Continue o bom trabalho e Deus te abençoe. Obrigado, amor. Esse foi o Elias Passos Tenório, 34 anos, de Maceió, Alagoas. Muito bem. Mais um e-mail. Dessa vez eu recebi um e-mail do Sr. Richelli Ítalo. Ele diz o seguinte: olá, pessoal. Fui comentar na página do episódio de vocês e percebi que o site está gerando um iframe via um vírus no próprio site. Estou reportando para que vocês possam consertar este problema. Vi também que o site está em WordPress. Seria interessante, além de consertar o problema, instalar um plugin para reforçar a segurança do CMS. Se precisarem de ajuda referente, estou por aqui. Abraço, pessoal. O Richelle está falando uma coisa interessante, gente, que é o seguinte: eu não sei se vocês já repararam que aparece de vez em quando uma tela pedindo para atualizar o Java. Gente, isso é vírus. A gente teve um ataque, a gente sofreu um ataque hacker recentemente no Paranerdia. Instalaram a porra de um vírus maldito lá. Eu, o Jorge, mais a galera que cuida daqui do site, a gente tá lutando para fazer essa porra desse vírus parar. Uma recomendação que eu faço para vocês, ouvinte, é o seguinte: nunca acessem o Paranerdia sem o www na frente. Bota www.paranerdia.com.br. Aí você acessa de forma que o vírus não se manifeste. Quem acessa o Paranerdia sem o www na frente, o vírus aparece. Então cuidado, tá? E pelo amor de Deus, não me mandem atualizar esse Java, porque isso é vírus. Eu tô lutando... para este bendito esse vírus sumir. A gente está prestes a resolver isso já, tá? Então não deixem de visitar o Paranerdia por causa disso. Bom, outro que nos mandou um e-mail foi novamente o seu Marcelo Araújo, só que dessa vez sobre o Para Alternativo 03 de Além da Imaginação. Saudações, Paranerds! Eu não sei quem são esses Paranerds, mas obrigado, saudações para você também, seu Marcelo. Sou Marcelo, 47 anos, tradutor e moro em São Carlos, São Paulo. Sensacional este episódio sobre o Além da Imaginação. Lembro-me de assistir quando era criança em reprises, em horários totalmente inapropriados para crianças. Já mais velho, acompanhei no finado canal USA. O episódio de William Shatner, do Diabinho, que respondia perguntas, muito me incomodava. Eu não lembro desse do Shatner no Diabinho, não, mas tudo bem, eu vou procurar, porque eu gosto muito das coisas do Shatner. Também tinha a Galeria do Terror, uma versão de Além da Imaginação em cores, episódios dirigidos por Steven Spielberg e Leonard Nimoy, com o mesmo apresentador empunhando seu inseparável cigarro. Legal! Não posso esquecer de The Ray Bradbury Theater. Eita, que eu gastei meu inglês todo agora. Não me lembro do nome em português. Era o Teatro de Ray Bradbury. Muito bem. Igualmente com histórias de terror e sci-fi. Muito obrigado por este maravilhoso podcast. Abraço a todos. Poxa, obrigadaço, Marcelo. Prazer sempre agradar vocês, os meus ouvintes. Outro que nos mandou um e-mail pequenininho. Vocês vão ver que é muito pequenininho esse e-mail. Foi o Rafael Dourado, meu querido amigo lá dos Sapo Brothers. Olá, querido amigo Nerdmaster. Olá, querido amigo Rafael Dourado. Desta vez o comentário do episódio vai por e-mail mesmo. E toca-lhe o bonde, senta que lá vem a história, vamos lá. E de praxe, a identificação de sempre. Rafael Dourado, 40 anos, de Santo André, São Paulo. E entre outras coisas, o canalha que é responsável pelo Sapo Brothers. O sapato canalha fui eu que acrescentei. Sobre Além da Imaginação, o episódio comentado duas vezes, da mulher que para o tempo, é um dos que mais me frustra. Por quê? O grande dilema que ela tem, no final, de que é ser impossível botar o tempo de volta. Não é algo que ela desejou. Acho meio anticlimático, por mais que o risco de bomba estivesse sendo falado algumas vezes no episódio. Mas é o quê, né, Rafael? É assim que acontece. O que me lembra uma HQ com a mesma temática, o que aconteceu com o homem mais rápido do mundo. Se eu não me engano, é um plot, é uma versão do Flash, sim, é isso mesmo, que para salvar um monte de gente de um acidente, acabaria passando a vida dele parado no tempo, ou algo assim. Nunca li, só li resenhas elogiando. Na verdade, essa história é que ele corria tão rápido que o resto do pessoal parecia que estava parado no tempo, mas ele é que estava muito mais rápido que os outros. Mas a ideia básica era a mesma. E o episódio do Gremlins na asa do avião, eu lembro do remake produzido pelo Spielberg, muito bom também. E de pelo menos duas paródias, os Simpsons, o Bart vê a criatura destruindo o ônibus da escola nos especiais do Dia das Bruxas, sim. Tiny Toons, em que o Plucky Duck vê o Gremlin naquela versão cartunesca do Looney Tunes, que é um bichinho de capacete. O capacete que inclusive parece um aviãozinho na cabeça do bicho. É muito bom esse negócio. E é impressionante como a série marcou gerações. Quando Matrix estreou, lembro de uma conversa entre tias, lembrando de um episódio que eu nunca vi, de uma mulher que desmaia durante um piquenique e acorda numa instalação meio futurista. E o episódio trabalha a ideia que a vida dela era toda uma simulação dentro da cabeça dela. Cara, eu adorava esse episódio, eu vi, era acho que um dos primeiros da retomada dos anos 80, eu gosto muito desse episódio mesmo. Um episódio que me marcou e que assisti, ou em uma reprise ou no YouTube, da primeira versão da série, do sujeito apaixonado que compra o elixir do amor e fica surpreso porque custa só $5. O vendedor, meio entediado com a empolgação do sujeito, tenta alertar que não é uma boa ideia, que o antídoto custa muito caro. Mas o cara garante que nunca vai querer acabar com a relação com a amada e faz ela se apaixonar por ele. Pra o que dá para entender que, depois disso, ele volta à loja e, como quem não quer nada, pergunta sobre o antídoto, porque fica claro que o cara já estava de saco cheio da garota. Até porque talvez parte do interesse dele nela fosse justamente o desinteresse dela nele, olha. Aí que o antídoto custa uns $1,000, que em dinheiro de hoje deve ser algo equivalente ao PIB de Wakanda. A gente tem que lembrar que isso aí era a versão de 50 e pouco. Então, $1,000 e 50 e pouco era grana pra caralho. E o vendedor ainda alerta que, se ele hesitar, perderia a oportunidade, que não conseguiria acabar com tudo. Uma vez na casa da amada, o já nem tão amado assim, né? O sujeito de fato hesita e ela revela que está grávida, então ele termina por jogar o antídoto fora. A minha maior surpresa é um programa da década de 50 e 60 assumir a ideia de gravidez antes do casamento, ainda mais se considerar que nas séries das épocas, casais já casados nem dormiam na mesma cama, é verdade. Tá aí outro indício de ser uma série à frente do seu tempo. Um abração, Nerdmaster. Caraca, muito obrigado, querido. Você, Douradinho, é um cidadão da melhor qualidade. E ouvintes, assistam o canal do Sapo Brothers. O link vai estar na edição aqui deste Para Nerdia. Muito bem, falando em galera muito boa, vou mandar agora um beijos e abraços para os meus queridos mecenas. Um beijo no rosto de Madonna Dona Ana Carolina Martins. Um outro beijo no rosto também de Dona Ana Lúcia Letier. Um beijo no rosto também de Sr. Arthur Boni, que eu sei que ele gosta. Um abraço bem apertado no Sr. Daniel Rossi. Um abraço também para o Sr. Diego Ferreira Veríssimo. Um abraço e um aperto de mão amistoso no Sr. Emílio da Costa Manzu. Mais um abraço também para o Sr. Guto Limas dos Santos. Outro abraço apertado para Lucas Freitas. Um abraço apertado e um aperto na bunda de Paulo Roberto Olibardi. Um aperto de mão caprichado para o Sr. Rodrigo Moquepon. Um beijo de levantar a pessoa do chão para a Dona Suelen Nastri. E um beijo e um abraço apertado também para o Sr. Valdir Fumene Júnior. Muito bem, então, fiquem com Deus, fiquem todos numa boa e até o próximo Paranerdia. Vamos lá. Stay strong. Este episódio foi editado por Fire Falcons Editions, que você encontra em firefalcon.com.br, aliado a animesphere.com.br.